A tempestade subtropical aos poucos deve afastar da costa da região sul do Brasil ao longo da quarta-feira, mas ainda deixa o mar agitado, com ondas de até 4 metros de altura entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além de provocar fortes rajadas de vento, especialmente na manhã desta quarta-feira. Ainda tem previsão de chuva entre Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina, agora entre Paraná, Sudeste, Centro-Oeste, Rondônia, Acre e sul do Amazonas. Quem comanda o tempo é o ar polar. Além de ser o responsável pelo frio, especialmente no centro e sul do país, também impede a formação de nuvens de chuva. Hoje o dia começou com formação de geadas entre Paraná, áreas de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais também. Aí até o meio da tarde, mesmo com a presença do sol, o ar polar não deixa a temperatura subir muito. A temperatura máxima hoje mal passa dos 23 graus no Rio de Janeiro. Cuiabá terá máxima de apenas 22 graus. Em Porto Alegre ainda tem previsão de chuva e a temperatura máxima não passa dos 16 graus. Em Manaus, mesmo com a chuva, a máxima alcança os 28 graus. Por causa da zona de convergência intertropical, a chuva mais volumosa no Brasil segue concentrada nas áreas mais ao norte do país. Na região norte, os grandes acumulados se concentram entre o noroeste do Pará, o estado do Amapá, também centro e norte do Amazonas e também o estado de Roraima. Também ocorrem algumas pancadas mais fortes de chuva no norte do Tocantins. Nas outras áreas do estado, trata-se de uma chuva menos intensa e mais isolada, sul do Tocantins com tempo firme, assim como sul do Pará, do Amazonas, incluindo grande parte do Acre e de Rondônia, onde a presença de uma massa de ar mais seco e também mais frio impede a formação de nuvens de chuva. A temperatura máxima ainda consegue subir em grande parte da região norte, até mesmo onde tem previsão de chuva forte. É o caso de Belém do Pará, que terá máxima de 32 graus nesta quarta-feira. Agora, em Rio Branco, no Acre, por causa do ar frio, mesmo com a presença do sol, a máxima mal vai passar dos 25 graus. A zona de convergência intertropical mantém a chuva mais volumosa na faixa norte do Brasil, e isso inclui áreas do Nordeste, principalmente norte do Ceará, Piauí e boa parte também do Maranhão. Nas demais áreas do Nordeste do Brasil também chove, mas de maneira menos intensa e mais localizada. E a temperatura ainda sobe no Nordeste, mesmo com potencial de chuva. A máxima prevista para esta quarta-feira é de 30 graus em Recife, 31 em Natal e ainda 29 graus em São Luís do Maranhão, mesmo com potencial para uma chuva mais forte. A presença de uma massa de ar de origem polar faz a quarta-feira começar congelante na região sudeste do Brasil e até com formação de geadas em algumas localidades mais altas do sudeste. Ainda tem previsão de chuva, só que de maneira bem mais fraca no norte de Minas e no norte do Espírito Santo. E especialmente no sul do estado de São Paulo, ainda poderá gear não só, né, na noite desta quarta-feira, mas ainda no começo da quinta-feira. A temperatura na tarde desta quarta-feira, mesmo com a presença do sol, não vai passar dos 15 graus na capital paulista, 23 graus no Rio de Janeiro e Belo Horizonte terá máxima de apenas 19 graus. Em Vitória, a temperatura ainda chega aos 28 graus e com possibilidade de chuva fraca em alguns momentos do dia. A tempestade subtropical se afasta aos poucos da costa da região sul do Brasil ao longo desta quarta-feira, mas ainda deixa o mar muito agitado, com ondas de até 4 metros de altura entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ainda tem previsão de chuva em boa parte do estado gaúcho, também de Santa Catarina, e é somente no norte de Santa Catarina e boa parte do Paraná. O tempo segue firme e muito frio, com formação de geadas em vários pontos do Paraná, principalmente. Tudo isso por causa da presença de uma forte massa de ar de origem polar. A temperatura nesta quarta-feira não passa dos 16 graus em Porto Alegre, onde chove a qualquer hora, 18 graus em Florianópolis e apenas 11 graus em Curitiba, mesmo que o sol apareça entre algumas nuvens. A presença de uma massa de ar de origem polar, além de manter as temperaturas baixas no centro e sul do Brasil, inclusive com formação de geadas em Mato Grosso do Sul, também impede a formação de nuvens de chuva. O sol predomina nesta quarta-feira, mas a temperatura não consegue subir muito ao longo do dia, justamente pela presença do ar mais frio. A máxima prevista para esta quarta-feira é de apenas 14 graus em Campo Grande, 19 em Goiânia e 22 graus em Brasília e também em Cuiabá.